Thank you. Nada de tipo, nada tão covarde em experiência. faccio sorrisetta a chi l'euforia també. Così è stata la prana. Per os meus, pelos seus, pelos que lutaram antes de nós, para todos e por nenhum. Eu vi uma caixa para aí que resisti bem os sentimentos. Eu fui com medo e voltei com devolta. Para segunda-feira eu vou levar aqui esperança. Nós saímos no Facebook e hoje nós fizemos história. Y yo pensé que iba a ser fácil, pero se complicó mucho el laburo. ¡Ah! La mierda. Era de uso automático. Cuando llegué a mi casa, espero que funcione. Ah, qué genio. Mierda. detesto la burocracia. ¿Y lo que está haciendo de masajes? Sí, creo. No, nadie me llama si todo el mundo está re pobre, boludo. Todo el mundo está con poca guita y dice, ay, cuando tengo guita te llamo. Ah. Si nadie, todos quieren ahora para todo. Sí. ¿Cuánto tiempo? Puta, fui yo, man.